vale aparecer em seu copo de bar. Quem só espera você dar uma falha aparecer em seu copo de bar. Por aqui, por ali, só segue que se vê. Jesus não preferia que acredita. Confira que não acredita. Confira para ver, para ver. Por aqui, por ali, só segue que se vê. Jesus não preferia que acredita. Confira que não acredita. Confira para ver, para ver. Sabe menos, ok. Não corra demais.